Cultura, na cobertura das eleições 2016. O voto é seu, a informação é nossa. Rádio Cultura de Timbó, ZYJ 806, onda média 1520 kHz. Música, esporte, prestação de serviços e muita informação. Rato, barata, cupim, chame a Couto Dedetizadora. Ligue 3399-0461, 3399-0461. Limpeza de caixas d'água, chame a Couto Dedetizadora. Rua Blumenau 1525, bairro dos Estados. Fone 3399-0561, 3399-0561. Consultório odontológico Dr. Jair Fiamoncini e doutora Bruna Fiamoncini, cuidando da sua saúde bucal. Especializações em próteses, ortodontia e clínica geral. Agende sua consulta através do telefone 3382-1980 em Timbó e 3386-0345 em Rio dos Cedros. Quer fazer bons negócios? Procure Elton Agostini, corretor de imóveis, na rua Blumenau 845. Compra, vende e administra seu imóvel. Ligue 3399-2972. Elton Agostini, corretor de imóveis, o endereço certo dos bons negócios. Denim Marmoraria, tudo em mármores, granitos, cozinhas, churrasqueiras, bancadas, soleiras e muito mais. Rua Fritz Lorenz 852, fone 3382-1586. O Mercado Paraty tem o maior horário de atendimento da região, de segunda a sábado das 6h30 às 21h e domingos e feriados das 7h30 às 20h, sem fechar para o almoço. Mercado completo com preços super baixos e o melhor atendimento. Mercado Paraty, Rua Pomeranos, fone 3382-0409. RR Serralheria está em novo endereço, Rua Equador 350. Oferece o melhor serviço em alumínio, cercas, portas, janelas, portões e muito mais. Peça seu orçamento através do telefone 3394-9590.